sal. Isso sim é a rocha. A rocha que é gostoso. Sabe aquele cara certo que você sonhou? Pois é, sou eu. E que não é evidente, mas adivinha os desejos seus. Chega sem você chamar, entende até o seu olhar. Mas você pode acreditar, esse cara sou eu. Sei que tá muito recente, mas eu sei que você também entende. Quando a gente se olhou, a química rolou. Sou eu, o cara que te ama. Sou eu, que leva o café na cama. Eu não sei como, mas aconteceu. Você é minha e eu sou todo seu. Você é minha Julieta, sou seu Romeu. Rocha que é gostoso. Portal do Arrocha. Sabe aquele cara certo que você sonhou? Pois é, sou eu. E que não é evidente, mas adivinha os desejos seus. E chega sem você chamar, entende até o seu olhar. Mas você pode acreditar, esse cara sou eu. Sei que tá muito recente, mas eu sei, e você também entende. Quando a gente se olhou, a química rolou. Sei como, mas aconteceu. Você é minha e eu sou todo seu. Você é minha Julieta, sou teu Romeu.